Por volta de uma hora da madrugada de hoje, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela região sul de Foz do Iguaçu, quando policiais ouviram uma série de disparos e arma de fogo. Eles deslocaram-se até a Rua das Palmas, em direção aos tiros, e foram abordados no meio do caminho por uma mulher que relatou que quatro indivíduos armados teriam adentrado a um barraco e efetuado vários disparos contra um homem que estava deitado com um bebê nos braços. A vítima foi socorrida pelo SIAT e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal, como explica o aspirante Guilherme, da Polícia Militar, em Foz do Iguaçu. Foi relatado que cinco indivíduos adentraram a casa da vítima. Ela se encontrava em seu quarto e eles já entraram com a intenção de matá-lo. Então, a vítima, foi relatado pelos familiares, ela estava com o bebê no colo. Então, os criminosos, eles tiraram o bebê do colo dele e efetuaram vários disparos na vítima. Então, ao chegar no local, foi constatado que tinha dois disparos no peito e um na cabeça. Outros vão ser confirmados ainda pelo corpo de bombeiro. Várias equipes da PM e da Guarda Municipal estão fazendo buscas por esses indivíduos. A família repassou algum nome, algum motivo para essa tentativa de homicídio? Sim, um dos indivíduos já foi levantado o nome, foi repassado pela família. Então, provavelmente já tinha um desacordo entre eles. A gente levanta a suposição que, então, foi um acerto de conta entre eles. Já havia a intenção de matá-lo. Vai ser levantado e as diligências para apoiar todo o inquérito da Polícia Civil em apurar esse crime. Então, vai ser levantada a autoria para ver quem que é o responsável por esse tentativa de homicídio por enquanto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.